Mateus capítulo 27. Vamos ler os versículos 17, 18 e 19. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Quero que toda a igreja, de forma uníssona, cada um conforme a tradução bíblica que está usando, leia por uma segunda vez comigo o versículo 19. Vamos lá. 1, 2, 3. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Amém. Podem tomar assento, meus queridos irmãos, congressistas, irmãs, pessoas, amigas, visitantes. Olhem aqui para frente e vamos estar meditando na palavra do Senhor. Ontem à noite, mediante a graça de Deus que me foi dispensada, eu ministrei a palavra de Deus, vinculando-a diretamente a este tema escatológico, ou seja, que tem a ver com a doutrina das últimas coisas. Filhinhos, é já a última hora. Que ocupação é a tua? E ontem nós vimos aqui as operações de Deus, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Só um minutinho, meu santo irmão, meu querido, eu quero lhe agradecer de toda a minha alma por o irmão estar me ajudando. Mas nós vamos agora deixar para distribuir os folhetos depois, tá bom? Muitíssimo obrigado, irmão. Deus lhe abençoe. Queridos irmãos, ontem à noite nós meditamos conforme os irmãos ouviram. E hoje, durante o dia, pela manhã e à tarde, enquanto eu estava orando e meditando na palavra de Deus, e ouvindo as conversações, as considerações, e até na expressão facial do povo, a reverência, o temor e a lembrança para com a data tradicional de hoje, e este feriado de hoje, então orei ao Senhor e pedi-lhe uma palavra que tivesse uma conexão com o nosso tema, mas que também tivesse uma conexão com o dia de hoje, com o movimento de hoje, com a tradição de hoje, com a cultura religiosa que prende a nossa atenção no dia de hoje. E então o Espírito de Deus me fez lembrar desta passagem bíblica. Eu me deleito muito e me admiro muito, e também surge algumas interrogações no meu coração quando eu leio este capítulo 27 de São Mateus. Observe que o versículo 19 diz: e estando ele no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhes, ou seja, a mulher de Pilatos: não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, muito sofri por sua causa. Amados irmãos, como nós podemos observar, tudo estava preparado, todo o cenário, todo o protocolo, tudo estava pronto. Pôncio Pilatos já havia posicionado-se na sua posição de imperador, cercado pela escolta romana e também cercado pelo sinédrio, os cidadãos do sinédrio, que era a maior autoridade eclesiástica de Israel. A multidão estava diante de Pilatos. Jesus estava ali humilhado, desprezado e desprezível, já com a coroa de espinho e com o semblante desfigurado, e estava mesmo, por que não dizer, abatido para ser julgado, não ainda estando com a coroa de espinho, quando tudo está preparado, soldados para todo lado, e a expectativa muito grande. Então chega um dos soldados, apressado, aproxima-se, certamente a princípio foi bloqueado, foi impedido de chegar junto ao imperador romano, Pôncio Pilatos, mas ele disse assim: deixai-me, eu estou parafraseando, deixai-me chegar levar até Pôncio Pilatos, porque trago-lhe um bilhete da parte da sua esposa. E eu penso que quando ele disse, estou trazendo um bilhete da parte da sua esposa, então abriram o espaço e aquele mensageiro teve acesso e disse, senhor governador, aqui está um bilhete da sua esposa, e ela manda dizer que o senhor o leia agora e não após o julgamento. Penso eu que quando Pôncio Pilatos abriu aquele bilhete e o leu, ele ficou estarrecido, ele ficou parado por alguns minutos, pois a esposa lhe dizia, não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, muito sofri por sua causa. Meus irmãos e meus amigos, eu tenho me posto a pensar o que teria a esposa de Pôncio Pilatos sonhado a respeito de Jesus Cristo. E eu quero vos convidar esta noite, exatamente para refletir, pensar sobre isto com base na Bíblia Sagrada. Será que a mulher de Pôncio Pilatos sonhou com a crucificação de Jesus Cristo? O que aconteceria algumas horas após aquele julgamento se ela sonhou com a crucificação de Jesus Cristo? Então ela viu muita coisa. Ela viu ele com a coroa de espinho sangrando. Ela viu Jesus sendo esbofeteado. Ela viu Jesus sendo açoitado. E vocês já sabem, meus irmãos e meus amigos, como era praticado ou aplicado o açoite em um réu. Um açoite, segundo as tradições romanas, eram composta de 40 chicotadas, e era usado um chicote na forma de couro curtido, uma peça de couro que depois era aberta e distribuía-se em várias pontas, e em cada ponta, quando não tinha um pedaço de osso, tinha um pedaço de chumbo. Na medida que ia batendo nas costas dos réus, eles deixavam o réu despido, nu da cintura para cima, e aplicavam-lhe 40 chicotadas. Eram 40, mas não davam, não aplicavam as 40. É por isto que Paulo diz assim, mais de uma vez, eu apanhei uma quarentena de chicotadas menos uma. Sabe por quê? Porque eles aplicavam somente 49. Eles queriam fazer a risca ao pé da letra. Batiam 49 julgando. Talvez tenhamos perdido a contagem. Então vamos dar 39 considerando por 40. Agora imagine o que é isto. 39 chicotadas em umas costas desprotegidas, na medida que ia batendo o chumbo ou o osso, ia rasgando a costa do réu, as listas iam se fazendo, os vasos sanguíneos iam se rompendo. É por isto que o profeta Isaías, acerca de Jesus, diz assim, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus ficou moído, Jesus ficou em pedaços, Jesus ficou muito machucado, Jesus ficou sangrando. Será que foi isto que a mulher de Pilatos viu em seu sonho? Será que ela viu ele carregando a cruz pela via dolorosa? Eu já estive lá. Eu chorei muito quando eu andei ali na via dolorosa. E eu fiquei pensando em Jesus carregando a cruz, exausto, sangrando, até que ele cai por debaixo dela. E então eles vêm, obrigam um certo sirineu carregar a cruz. Mas este ou aquele sirineu não é um co-salvador, não é um ajudador no plano da salvação. Porque a Bíblia diz que Jesus amassou o lagar sozinho. O profeta Isaías, ele teve uma visão e disse, quem era este varão que vem vestido de branco, cujas roupas estão salpicadas? E o varão da visão diz, eu sou aquele que falo justiça. E porque estão salpicadas as tuas vestes? Ele diz, porque o lagar eu amassei sozinho. O preço ele pagou sozinho. O preço do nosso perdão, ele pagou só. Se Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai carregando a cruz, chega no Monte Caveira, chamado de Caveira, porque quem o olha de longe, ele tem o aspecto de um crânio humano. Ali ele é deitado sobre a cruz em forma de T maiúsculo, suas mãos pregadas com cravos, seus pés um sobre o outro e os cravos também, até que ele ali está naquela posição incômoda, dolorosa, desconfortável, e os incrédulos estão dizendo: tá aí, salva-te agora, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós acreditaremos em ti. Ainda que Jesus descesse, eles não acreditariam, porque maior milagre do que descer de uma cruz, Jesus já havia feito. Ele ressuscitou a Lázaro, ele andou sobre o mar, ele multiplicou os pães. Eles não acreditariam, era só zombaria. E Jesus ali ficou das 15 horas até quase às 6 ou às 18, no horário judaico. Quando deu aproximadamente quase às 18 horas, Jesus grita, Jesus clama e diz assim: Tetelestai, Tetelestai. Sabe o que, ele estava dizendo? Ele estava dizendo: está consumado, está consumado. Aleluia, aleluia. Pai, está consumado. Quantos podem levantar a mão e dizer: eu sei que eu era culpado? Diga comigo: eu sei que eu era culpado. Eu sei que ele era inocente, mas ele morreu já por mim. Estar consumado, estar consumado. Mais alto e com mais vida resgatados. Está consumado, está consumado, está consumado. Oh, aleluia. Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, muito sofri por sua causa. Será que a mulher de Pilatos sonhou com a manhã da ressurreição de Jesus Cristo? Pois a Bíblia diz que ele ressuscitou. Leia comigo Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 6. Eu gosto de ler esta afirmativa no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como o de um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Aleluia, aleluia. Ele já ressuscitou. Jesus está vivo. Quantos aqui têm a convicção de que ele não ficou na sepultura? Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E ele é a esperança viva na qual esperamos. Ele está vivo e ele é a pedra viva aonde nós alicerçamos a nossa fé. Ele está vivo e ele é o pão vivo com o qual nos alimentamos. Jesus está vivo, e porque ele tinha que ressuscitar, ele tinha que ressuscitar para nos garantir a justificação dos pecados. Ele tinha que justificar para nos garantir que ressuscitar, para nos garantir a ressurreição no último dia. Ele tinha que ressuscitar para nos garantir o perdão dos pecados. Ele ressuscitou, ele está vivo. Eu gostaria de dizer a vocês, irmãos, que a maior glória do Evangelho é a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Evangelho sem sepulcro vazio não é evangelho. Cristianismo sem sepulcro vazio não é cristianismo. A eficácia do cristianismo está neste segredo: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, deixai-me dizer-lhes isto. Observem bem, guardem bem o que eu quero dizer para vocês. E não vou dizer o que digo agora para querer chamar a atenção dos irmãos à minha pessoa. Quando eu estive na Terra Santa, eu e a minha esposa andamos por todos os lugares. Mas quando eu cheguei dentro da sepultura de Cristo, quando lá entrei, irmãos, minhas pernas tremiam, minha alma ficou toda abalada, meus olhos não seguravam as lágrimas, e eu parei para olhar. Como um conhecedor da geografia bíblica, eu tinha certeza, é aqui mesmo. A Bíblia diz que é aqui, do lado de fora dos muros de Jerusalém. E eu digo para os irmãos, sem empolgação, sem emoção, mas com grande convicção e espírito de adoração, quando eu estava ali dentro, parece que eu estava ouvindo a voz dos anjos dizendo: você está vendo, Gilmar? Está vazio, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele vive, ele está vivo. Adore o Cristo vivo, adore o Cristo que vive para todo sempre. Eu espero você adorá-lo, adore-o. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, muito sofri por sua causa. Será que a mulher de Pilatos sonhou com o grande dia da ascensão de Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Se não, vejamos, leia a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, do versículo 50 até o versículo 53. Observem: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, retirou-se deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Será que foi com a ascensão, com a subida de Cristo, que a mulher de Pilatos sonhou? Se foi, tinha razão de ela estar assustada. Porque imagine, mataram-no, crucificaram-no, mataram-no, sepultaram-no. De repente, a mulher sonha, ele saiu da sepultura, e além de sair, foi subindo corporalmente, glorificado, e foi para os céus. Irmãos, Jesus Cristo ressuscitou, foi para os céus, e um dia ele voltará. Quantos têm esta esperança e esta certeza? Aleluia! E foi grande alegria, a celebração e o júbilo lá nos céus. Eu não quero fazer doutrina, não tenho interesse de criar uma regra doutrinária em cima do que vou ler aqui, mas eu acho que aplica-se bem a mensagem deste salmo para a recepção que certamente foi feita para Jesus lá nos céus de glória. Vocês estão lembrados do que diz o salmo 24? Ali era uma recepção de vitória, de quando o rei Davi voltava de suas guerras triunfante. Israel cantava, como diz o salmo 24: eu comparo e creio e afirmo que no mínimo fizeram assim com Jesus Cristo. Cristo. Sabe como? Salmo 24, a partir do versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. É o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Olhem para cá. Deixa eu dramatizar isso. Eu imagino mais ou menos assim. Olhem aqui para mim. Jesus está conversando com os discípulos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulo de todas as nações, ensinando-as a guardar todas estas coisas. Aí eles começam a olhar. Jesus vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, sem ultraleve, sem avião, sem elevador, vai subindo. Vai subindo, e eles estão atônitos, admirados. Vai subindo, aí dois anjos aparecem perto deles e diz-lhes assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, da mesma maneira como foi assunto aos céus, ele há de voltar outra vez. Jesus virá outra vez. Quantos têm certeza da segunda vinda de Cristo? Só quem tem certeza, fique adorando a Ele, fique conversando com Ele. Ele está chegando, Ele está vindo. Aleluia! Ele virá rapidamente, Ele virá invisivelmente. Aleluia! Ele virá brevemente. Aleluia, ele virá como quando muitos disserem, ele tarda a sua vinda e não virá. Ele virá a qualquer momento, ele está chegando. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo que os homens falam hoje, fala em termos de mais um milênio pela frente. Eu digo para vocês, talvez não vejamos mais nem uma década ou uma centena de anos, ou talvez não vejamos mais nem um ano inteiro, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Irmãos, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Ele está chegando, eu tenho certeza disso. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso lhe fazer um pedido? Não estranho o que eu vou lhe pedir, todavia atenda o pedido, se você tiver convicção disto. Se você tem convicção de que Jesus está voltando a qualquer hora, a qualquer dia, abençoe e desperte quem está perto de você. Pegue na mão dele e diga-lhe: Jesus está voltando a qualquer hora. Quero ver isso, quero ver isso. Aleluia, aleluia. Será que a mulher de Pilatos sonhou com os trondos, os céus se abrindo, e ele descendo, descendo, descendo, e o povo de Deus sendo levado para o céu, e o povo de Deus sendo transformado, e o povo de Deus sendo elevado, e o povo de Deus sendo trasladado para o céu? Será que ela viu este momento? Será que foi isto que ela viu? Adore a Deus. Ureanda labachuri andaramanai. Candalabashuri, cantuyandarabasheia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pilatos, meu marido, Pilatos, meu amor, não te envolvas com esse justo, porque esta noite eu sofri muito em sonho com ele. Meu Deus. Aleluia, aleluia. Achai kai chomai chalai chalai chuianda lamanai. Aleluia. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Dilate a sua alma, adore, fale línguas, exalte a ele. Depois eu continuo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Adore. Adore. Adore. Será que a mulher de Pilatos sonhou com o dia do juízo final? Porque a Bíblia diz que virá um dia do juízo final. Leia o que diga comigo, o que diz a Bíblia. Leia comigo, não pare também de adorar. Em Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. É muito sério o que está revelado aqui. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou dentre de todos, ressuscitando dentre os mortos. A Bíblia está dizendo que Deus determinou um dia em que há de julgar esta geração, e para garantir isto, ele determinou um varão e garantiu isto, ressuscitando dentre os mortos, Jesus Cristo. Senhores, irmãos, haverá um dia de juízo. Eu falo disto com detalhes neste meu livro, O Futuro da Humanidade. A Bíblia diz que todos os homens que já passaram pela terra, de Adão até o último, hão de comparecer perante Deus. Os arrependidos, os perdoados, os salvos estarão no tribunal de Cristo, não para serem condenados, mas para perdas ou ganha de galardão. Quanto aos ímpios, quanto aos incrédulos, quanto aos rebeldes, quanto àqueles que não creram em Cristo, a Bíblia diz que eles estarão em juízo diante do Senhor. E como será este juízo, pastor Gilmar? Ouça, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele se achava, e a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, um por um, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Será que foi com este momento sinistro, tenebroso, feio, arrupilante, estarrecedor? Será que foi com este momento que a mulher de Pilatos sonhou? Será que ela viu ali toda a humanidade tremendo, abalada, Jesus sentado no trono e dizendo: não crestes em mim, não guardaste as minhas palavras, para o lago de fogo, para a condenação eterna? Será que foi isto que esta mulher sonhou? Senhoras, senhores, senhoritas, amigos, irmão, que eu ainda chamo de irmão, que está afastado da igreja do Senhor, está chegando a hora da prestação de conta, está chegando a hora de nós acertarmos os ponteiros da nossa vida com Deus Todo-Poderoso. O que teria a mulher de Pilatos sonhado naquela noite? Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, muitos sofri por sua causa. Irmãos, ouçam isto. A Bíblia não revela qual foi o sonho, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Sabe o que diz, o que eu quero dizer a vocês? Olhem para mim. A mulher de Pilatos lhe fez um pedido impossível de ser atendido. Não tem como atender. Homem nenhum na terra poderia atender aquele pedido. Pois ela escreveu e disse assim: não te comprometas, não te envolvas com este justo. Não tinha como atender o pedido. Sabe por quê? Porque todos os homens, querendo ou não, estão envolvidos com Jesus Cristo. Direto ou indiretamente, todos estão envolvidos com Ele. Vocês estão lembrados do que diz João, capítulo 3, versículos 18 e 19? Se não estão, ouçam, observem bem o que nos diz aí a palavra. Assim diz a palavra do Senhor. João capítulo 3 está dizendo claramente: aquele que ouve estas minhas palavras e crê em mim, esse está salvo. Quem não crê está condenado. Sabe o que que Jesus disse? Ele disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que que Jesus disse? Ele disse: quem não é por mim, é contra mim. Vocês já entenderam? Direta ou indiretamente, positiva ou negativamente, todos os homens estão comprometidos com Jesus Cristo. Se você diz que crê nele, está comprometido. Se diz que não crê, está envolvido do mesmo jeito. Se você ajunta com ele, está comprometido. Se espalha, está envolvido do mesmo jeito. Não tem como escapar de Jesus. Não tem como ficar em meio termo. Não tem como fugir dele. Agora eu tenho uma notícia para vocês. Eu estou envolvido, eu estou comprometido com Jesus Cristo. Quantos estão comprometidos com Ele? Só quem está comprometido, com as mãos levantadas, segure-nas. Aleluia. Não me peça isto, não te envolvas com Ele. Eu já estou envolvido, eu já estou embrenhado nele, eu já estou misturado com Ele, eu já estou todo nele e Ele em mim. Aleluia. Não te envolvas com Ele, não tem jeito. Talvez a sua mãe vive dizendo: larga esta igreja, larga esse Jesus, não te envolvas com Ele. Diga assim: não tem mais jeito, mamãe, eu estou toda envolvida com Ele, eu sou todo dEle. Xaraba cantaraba xandaramanai. Só quem está comprometido com Ele, envolvido com Ele, passe a adorá-lo com toda veemência. Eu espero. Olha aí a voz de quem está comprometido com Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Desculpe a minha colocação trincada. Eu não tenho tempo para assistir novela, mas eu sei que já houve, já passou por aí. De corpo e alma, eu estou aqui esta noite para lhe dizer: eu e vocês, nós estamos comprometidos com Ele. De espírito, alma, corpo, respiração, projeto de vida, desejo, amor, atividade, nós estamos envolvidos com Ele. Quem está envolvido com Ele, comprometa-se mais com Ele. Chalai chomanamahai, oreandalabashuri cantaramanai. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Há poucas semanas atrás, 3h20 da manhã, eu estava na minha casa, quando alguém apertou a sirene da nossa casa, em desespero, e dizia: pastor, pastor, pastor, pastor, por favor, nos socorra. Pastor, não pense que somos ladrões, não pense que é trote, nos socorra. Pastor, pastor, nos socorra. Minha esposa atendeu, eram três jovens, uns amigos e outro irmão de um outro jovem. Eles estavam em uma discoteca, bebendo, fazendo tantas coisas. Lá surgiu tiros e tentaram matar um irmão deste que estava gritando e me chamando em casa. E aconteceu que quando terminou toda aquela baderna, o diabo tomou conta de um daqueles jovens e disse: eu vim foi para matá-lo, eu vim foi para destruí-lo e vou matá-lo. matá-lo. E eles me disseram, ele quer matar-se. O tiro não pegou nele, mas agora ele quer pegar a faca dentro de casa e quer matar-se, pastor. E diziam, venha, nos ajude, pastor. Nós sabemos que o senhor mora aqui. E eu disse, pode ir, que daqui a pouco eu vou. Ajoelhei-me ao pé da minha cama e comecei a orar. Jesus, o que se trata? Jesus, o que está acontecendo lá? Quando eu estou orando, a campainha toca novamente. Pastor, por favor, não demore, está muito sério. Eu já disse para vocês que já vou. Esperem, orei e desci. Quando eu entrei naquela casa, o ambiente era de morte. E um senhor, ainda de meia idade, estava pisando o pé daquele oprimido. Outro pisando as mãos dele. E ele gritava, estribuchava-se. Eu vim matá-lo, eu quero matá-lo. Três seguravam nos pés. E eu fui chegando e olhando aquela situação. Não disse nada. Só disse a eles, vocês podem parar de pisá-lo, vocês vão feri-lo. E eles disseram, nem pensar, pastor, ele quer pegar a faca, ele vai matar-se e pode nos matar. E eu disse, fiquem tranquilos, parem de pisar nele, tire os pés. Tiraram. E ele tentou estrebuchar-se. Eu disse, demônio, não reage, em nome de Jesus. E ele ficou convulsionando-se. E logo o Senhor me revelou de que no meio daqueles sete, quase oito, que ali estavam, a maioria era desviados, eram desviados. E eu disse, Deus me faz entender duas coisas. O espírito demoníaco veio da parte de Lúcifer para matar este rapaz. Quando eu disse, vocês me disseram, quase que um tiro pega nele. Aí contaram o que eu já contei para vocês. Eu disse outra coisa que Deus está me dizendo. Aqui há muitos desviados. Aí começaram a chorar. Quem aqui já foi membro da igreja? Quem aqui está desviado? O primeiro disse, eu cheguei a descer as águas. Eu era até batizado com o Espírito Santo. E eu disse, por que você deixou o compromisso com ele? Aí outra começou a chorar. Disse, pastor, eu estou afastada da igreja. Outra menina novinha chorando. Eu também sou desviada. E eu disse para eles, depende de vocês. Ou vocês decidem se comprometer-se com Jesus, ou este e outros espíritos vão se andar com vocês, se duvidar ainda hoje. Caíram ajoelhados. Eu quero voltar. Eu quero Jesus. Meu marido, não te envolvas com esse justo. Não tem como não se envolver com ele. Parei, orei por eles. Uns foram renovados em línguas estranhas. Na terça-feira seguinte, estavam na igreja. E aquele espírito maligno começou a gritar. Vou matá-lo, vou matá-lo, vou matá-lo. E eles tentaram tumultuar dentro da casa. Eu disse, fiquem calmos. Cheguei, aproximei e me disse, espírito do demônio, eu, pastor Gilmar, servo de Jesus Cristo, a quem eu sirvo, ministro da sua nova aliança, espírito maligno, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo e te ordeno, sai deste moço agora. Sai também desta casa agora. Sai do bairro do Jardim América agora, eu te ordeno. Sai de Goiânia agora, eu estou te ordenando. Vai embora, espírito maligno de morte. E o rapaz acordou, abriu os olhos, disse, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Ele disse, dorme, descansa, o Senhor te tirou da morte neste momento. Não te envolvas com este justo. Não tem como não se comprometer com Jesus Cristo. Não tem como não se envolver com Jesus Cristo. O Espírito de Deus está falando comigo aqui agora. O Senhor está me fazendo entender que esta noite muitas vidas estão comprometendo-se mais com Ele. Depois, se Deus quiser, eu continuo. Todos levantem-se o mais rápido possível. Meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Você não está comprometido com a tradição da Semana Santa, você está comprometido com Jesus Cristo. Só resta saber se é negativa ou positivamente. Quem comigo não é junta, espalha. Quem não crê em mim é porque me rejeita. Aleluia. Vocês estão preparados? Não vos assusteis com o que vai acontecer aqui agora. Não vos assusteis. A fé em Cristo honra Cristo. E Cristo honra a fé daqueles que honram a Ele com a fé. E Ele vai honrar aqui agora. Aleluia. Eu estou vendo o que está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Você está comprometido com Cristo. Você está de aliança com Ele. Você tem compromisso com o Senhorio de Cristo. Você tem fé em Cristo. Você é salvo pelo sangue de Cristo. Você vai para o céu com Cristo. Você vai morar no céu com Cristo. Aleluia. Aleluia. Agora ore a Deus ou com as mãos levantadas ou com a cabeça baixa. Ou com lágrimas ou com línguas estranhas. Ore, ore, ore e diga assim: Jesus, eu estou comprometido contigo. Haja o que houver. Haja o que houver. Ore, ore, ore, ore, ore, ore. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ouvir quem está orando. Eu estou comprometido contigo. Aleluia. Nem a altura me separará de ti, nem a profundidade me separará de ti. Estou comprometido contigo. Nem a fome me separará de ti. Estou comprometido contigo. Nem as perseguições me separarão de ti. Estou comprometido contigo. Nem a nudez me separará de ti. Estou comprometido contigo. Nem a espada me separará de ti. Estou comprometido contigo. Nem governo hostis que se rebele contra a Bíblia me separará de ti. Estou comprometido contigo. Nem o diabo, nem Satã, nem o inferno, nem a morte me separará de ti. Eu estou comprometido contigo. Aleluia. Nem o dinheiro, nem a fama, nem o sexo oposto. Ai, que quemanama xandaramanai. Nada. Olá, cantaramanai. Me separei com maramacheia. Ai, que oriandaramachuri.